vidas vêm, vidas vão. Eu vou vivendo. Por mais que eu tente, eu nunca vou entender o que passou na sua mente. Tirou você da gente de repente, notícias que ninguém quer. Quando o Tim me contou, não botei fé. Tentei lembrar a última vez que eu te vi, indo pra casa por acaso na estação Tucuruvi, trombei você. Me pareceu até feliz, será que tava mal já e não quis me contar? Se eu soubesse, talvez tivesse conversado mais, perguntado mais, até aconselhado mais. Agora é tarde, restam dúvidas, boas lembranças, esperança de que você tenha encontrado paz. Sua alegria ainda nos contagia, faz lembrar que mais um dia não é só um dia a mais. É uma página em branco pra registrar as histórias pra contar no livro que vai ficar pra trás. Na vida a gente leva a vida só. Aproveite. Você tem uma vida só. Pra sonhar, sofrer, tentar fazer, errar, aprender, lidar, viver. Na vida a gente leva a vida só. Aproveite. Você tem uma vida só. Pra sonhar, sofrer, tentar fazer, errar, aprender, a viver. Infelizmente eu não sei lidar, não sei. São coisas que a gente aceita, mas difíceis de acreditar. Peço desculpas por não ir me despedir, mas é que não caiu a ficha desde que eu atendi a ligação. E a pressão de ter que contar só alivia com tanto momento bom pra lembrar de você, que alegrava o ambiente onde chegava, sorridente, cativava quem estivesse no caminho. Ah, neguinho, se cê soubesse, cada vez que eu penso o olho embaça. O sentimento diminui, mas nunca passa. E o destino é alguém com um poder maior que traça. Quando puder, diz como é que cê tá. Eu tenho fé de que a gente ainda vai se encontrar, mas preferia não ter que escrever uma dessa. Nosso mundo ainda gira, mas faltando uma peça. Na vida a gente leva a vida só. Aproveite. Você tem uma vida só. Pra sonhar, sofrer, tentar fazer, errar, aprender, lidar, viver. Na vida a gente leva a vida só. Aproveite. Você tem uma vida só. Pra sonhar, sofrer, tentar fazer, errar, aprender, a viver. Venha como vier, será bem recebido. Minha querida, meu querido, minha continuação. Vem, compadre. Motivação pra ser melhor do que eu sou agora. Conto os minutos, os segundos, mas não vejo a hora de conversar contigo, ser seu melhor amigo, te proteger do perigo, mas não sei se eu consigo. Será? Dar um talento no meu mundo pra você chegar. Tentar ser menos vagabundo pra te aconchegar. Te pegar pela mão, te levar até onde eu puder. Bom, se você quiser, porque eu não quero te forçar. Deus te guiará pra criar seus sonhos, pra não ter que carregar os meus. Todas serão por você, mas essa é pra você. Especialmente, é pra você. Não sei se você vai entender. Eu tenho muito a aprender até lá, mas é você e a vida que vão me ensinar. Porque na vida a gente leva a vida só. Aproveite. Você tem uma vida só. Pra sonhar, sofrer, tentar fazer, errar, aprender, lidar, viver. Na vida a gente leva a vida só. Aproveite. Você tem uma vida só. Pra sonhar, sofrer, tentar fazer, errar, aprender, a viver. A vida a gente leva a vida só. A vida a gente leva a vida só. A vida a gente leva a vida só. A vida a gente leva a vida só. A vida a gente leva a vida só. A vida a gente leva a vida só. A vida a gente leva a vida só. A vida a gente leva a vida só. A vida a gente leva a vida só. A vida a gente leva a vida só.